Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 24, BitTorrent Sync. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre a nova ferramenta de compartilhamento de arquivos que utiliza a tecnologia BitTorrent. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Nesse episódio, começamos uma nova série dentro do podcast Segurança Legal, que é uma série de variedades. Então vamos, sempre que houver disponibilidade de assunto, vamos tentar trazer algumas indicações gerais, podem ser livros, podem ser artigos... Softwares. Tudo que tiver a ver com tecnologia, mas não necessariamente que tenha a ver com segurança da informação. O Vinícius, então, começa trazendo um software que ele descobriu aí que é bem interessante. Aliás, eu estou usando ele e é muito legal. É o Synergy, né? É um softwarezinho que é de graça. Você pode colaborar com o projeto doando desde $1 até com o valor que você bem entender. Mas é um softwarezinho que você instala nos seus computadores. Por exemplo, eu aqui estou com o meu desk e dois notes aqui na volta. E ao instalar esse software nas máquinas, uma das máquinas você coloca como sendo servidor. E aí o mouse dessa máquina, o teclado dessa máquina, você consegue utilizar nos outros computadores que estão à sua volta. Legal. Só que a maneira como ele faz isso é muito legal. É como se ele juntasse a tela, né, os monitores, dos três computadores aqui no meu caso. Então, eu coloquei um note à direita, um note à esquerda, e se eu passo, eu vou com o meu mouse ali do limite direito, né, da minha janela aqui do meu desk, ou esquerdo, meu mouse passa para o computador que está ao lado. E eu consigo usar o mouse lá e controlar a máquina com o meu mouse e com o meu teclado. É idêntico à ideia da gente ligar dois monitores no mesmo computador. Mas a diferença é que aí a gente simplesmente passa o input do teclado e do mouse, a gente passa isso para os outros computadores, a gente compartilha isso com os outros computadores. É bem interessante, a área de trabalho funciona também. Né? E o mais legal ainda é que ele funciona em sistemas operacionais diferentes. Então eu estou com dois macOS X rodando e com o Ubuntu rodando numa outra máquina, um Linux, e funciona tudo perfeitamente bem, é muito legal. Então a gente vai colocar o link no show notes depois. Show notes, certo. Vale a pena, até vou doar alguma coisa lá, porque o softwarezinho foi muito bem bolado. E é útil, né? É bem útil. Muito útil, né? Caramba. Isso é interessante. Num mundo onde a gente tem tantos aplicativos inúteis, quando vê um útil, chama atenção. E a gente paga por vários aplicativos inúteis, e algumas vezes é bom te pagar por alguma coisa útil. Né? Certo. Bom, da minha parte, a tarefa de fazer um podcast, para mim, pelo menos, também traz a tarefa de ouvir alguns outros podcasts. Eu gosto bastante de ouvir podcasts, estou sempre escutando coisas novas, até para buscar novas ideias, ver como fazem, como não fazem. E eu descobri algumas semanas um podcast chamado Grok Podcast. Eles falam sobre tecnologia, mas são assuntos bem variados, né? Desde o foco inicialmente, pelo que eu vi, era sobre programação. Mas eles diversificam bem, falam aqui, teve um episódio que eles falaram sobre Steve Jobs, computação soberana, enfim. Mas o que eu quero indicar são os últimos 4 episódios, é uma série de 5, sobre trabalho remoto. Aham. Então eles reuniram 4 pessoas, 4 ou 5, acho que são 4. 4 pessoas que já trabalharam Em projetos, né, no exterior. Que trabalham, melhor dizendo. Eles moram no Brasil, mas trabalham em projetos em empresas que ficam fora do Brasil. E eles falam uma série de detalhes, desde como eles fazem, ferramentas que eles utilizam, como eles fazem para receber do exterior. E o próximo episódio, o 5º episódio dessa microsérie que eles fizeram, vai falar sobre ambiente de trabalho remoto, o que eles precisam ter, como é o escritório deles. Então é bem interessante, né? Não tem a ver diretamente com segurança, mas é bem interessante porque trabalho remoto passa a ser uma constante, né? E cada vez mais as pessoas e as empresas vão para essa área, então as pessoas podem se inspirar com esse podcast. O endereço vai estar lá no show notes também. Perfeito. Bom, começando então o nosso episódio 24, BitTorrent Sync. Vamos falar hoje então sobre um novo software. Ele foi liberado para o público agora no dia 23 de abril de 2013. Antes ele só funcionava com convites. Né? É um software que permite o compartilhamento de arquivos entre pessoas, utilizando a tecnologia BitTorrent. Uhum. É um softwarezinho que a gente baixa, vamos colocar lá no show notes o endereço para download. Esse software é baixado, se instala, escolhe uma pasta, se escolhe uma pasta que se quer compartilhar, e após alguns cliques, essa pasta está compartilhada. Ele tem um breve mecanismo de segurança aqui, que vamos falar brevemente agora, mas mais adiante o Vinícius vai fazer mais algumas considerações. Mas no momento em que se escolhe a pasta que vai ser compartilhada, é gerado um segredo, e esse segredo é compartilhado com as pessoas que a gente quer que tenham acesso também a essas informações. É, só lembrando, né, a tecnologia BitTorrent é uma tecnologia peer-to-peer, né, utilizada para distribuição de arquivos. É, muita gente conhece BitTorrent, usa o BitTorrent para baixar filmes, por exemplo, na internet. Ele é bastante utilizado para isso. E o que acontece? Você tem uma comunidade grande de usuários que vão baixando arquivos da internet. E esses arquivos que ela vai baixando, ela também vai compartilhando o arquivo todo ou os pedaços que ela já tem no seu computador. Então, é uma rede peer-to-peer porque eu não tenho um servidor onde ficam todos os arquivos lá e eu fico baixando os arquivos só daquele servidor. A gente tem uma comunidade de milhares de usuários, né, e cada usuário, ao mesmo tempo que ele está se utilizando da rede BitTorrent como cliente para buscar um arquivo, ele também está servindo, ou seja, ele está compartilhando parte desse arquivo na internet. Então, quando você vai fazer um download com BitTorrent, vamos pegar um download legal, né, que não envolve violação de direitos autorais, como a questão dos filmes, sim, mas, por exemplo, uma imagem de CD do Ubuntu, né, que você pode baixar lá do site via BitTorrent. Sim. Então, em vez de você baixar de um servidor específico, você baixa de vários lugares, vários usuários que têm esse arquivo sendo compartilhado. Então, como resultado, acaba distribuindo a carga de link e tudo mais para baixar isso. Você pode baixar um arquivo ao mesmo tempo de 50 pessoas, ao mesmo tempo, sim, um pedacinho de cada uma, e isso acelera, inclusive, o download. Então, isso é a tecnologia BitTorrent, né? O BitTorrent Sync, eles criaram, utilizaram essa mesma tecnologia para que a gente possa sincronizar, né? Não é simplesmente compartilhar arquivos, é sincronizar, uhum, pastas, né, contendo arquivos, obviamente, entre dois ou mais computadores. É essa a ideia. Então, por exemplo, eu tenho aqui meus três computadores. Eu instalo o BitTorrent Sync nos três computadores. Vamos chamar de BTSync, como eles chamam, né? É, eles chamam de BTSync. É, vamos chamar de BTSync, fica mais fácil. Eu instalo o BTSync nos três computadores. E aí, como disse o Guilherme, eu vou lá num dos computadores e escolho, eu quero compartilhar esta pasta aqui, minha pasta de documentos, por exemplo. Eu quero compartilhar esta pasta. Quando eu faço isso, o BTSync vai gerar para mim lá um segredo, depois a gente vai entrar em detalhes a respeito desse segredo, mas vai gerar um segredo. Aí eu vou nas minhas outras duas máquinas, onde eu tenho o BTSync instalado, e digo, eu quero, escolho uma pasta lá do meu outro computador, né? Nele, no Commodore 2, eu escolho uma outra pasta lá dentro dele, pode ser a pasta documentos, e digo, eu quero compartilhar essa pasta, quero sincronizar essa pasta. E aí, em vez de eu gerar um novo segredo, eu uso o mesmo segredo gerado no primeiro computador onde eu fiz o compartilhamento. Sim. E aí, no momento que eu coloquei o mesmo segredo, os dois computadores vão se achar, depois a gente vai falar sobre isso, eles vão se encontrar na rede, e vão, a partir daí, começar a sincronizar os arquivos que estão naquelas pastas. E eu posso fazer isso com dois, três, quatro, com quantos computadores eu quiser. Então, é muito importante isso, ou seja, é uma. Claro que a gente acaba compartilhando arquivos, mas a ideia é sincronizar Sem pastas dúvida, em sem dúvida. computadores diferentes. É essa a É, ideia. eu usei o termo no início compartilhar, mas eu faço um meia-culpa, que não é Não, não, apenas mas é, não é compartilhar, apenas é sincronizar também, né? isso, não tá errado, não tá errado compartilhar. Só que é uma coisa que, embora a gente tenha algumas opções lá de dizer que arquivos, a gente pode tirar alguns arquivos que a gente não queira sincronizar, né, algumas subpastas, coisas do gênero, o padrão dele, o default dele, ele sincroniza. Sim. É, então, se você. E aí, muito importante, isso não é backup, tá? Ah, mas eu poderia. Ok, você tem cópias, você tem replicação dos dados em mais de uma máquina, né? E backup, a ideia do backup é replicar dados, né? O problema é que se você apagar o arquivo num dos computadores, ele é apagado de todos os computadores. Então não é exatamente um backup, né? Eu uso, por exemplo, o CrashPlan para backup. Se eu apagar um arquivo de uma da minha máquina, eu posso ir lá um mês depois, um ano, 50 anos depois, porque é permanente, eu posso ir lá e recuperar aquele arquivo. Agora, no BT-Sync, não. Você apagou o arquivo da pasta, ele vai apagar de todos os computadores assim que eles sincronizarem, e aí você não tem mais o arquivo. Isso é importante. Não é uma solução de backup. É, ele tem, dentro, quando a gente instala o BT-Sync, ele tem a possibilidade de criar uma lixeira do próprio BT-Sync. Mas mesmo assim, isso não torna ele uma Não, não. ferramenta de backup, Não, né? As pessoas até podem utilizar eventualmente, mas não é o fim dele, definitivamente. não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia, né? É possibilitar a sincronização. E te dizer o seguinte, eu como usuário do macOS, né? Tem a questão do serviço de nuvem e tal, da Apple. Legal, mas é muito melhor sincronizar os meus arquivos direto entre uma máquina e outra aqui. É, sincronizar toda a minha pasta de documentos. Eu estou usando o BT-Sync para isso, para fazer meus testes, né? E é muito melhor fazer isso do que ficar usando o cloud da Apple, ficar botando documentos lá dentro. Né? Eu, pelo menos, achei bem melhor. Aí, bom, então basicamente é essa maneira como ele funciona. Ele é para sincronizar pastas em computadores diferentes. Isso funciona tanto na rede local quanto na internet. Tanto Sim. na rede local quanto na internet. Mas aí já estamos indo para as vantagens dele, Vamos né? lá então. Vamos lá Já. para as vantagens, né? Uma das vantagens o Vinícius acabou de falar, que é ele usa tanto a rede local quanto a internet. É, essa questão da LAN, ele vai funcionar mais rápido dentro da própria rede local, né? Sem passar pela internet, certo? Exatamente. Essa é a grande vantagem que ele tem, por exemplo, com relação ao Dropbox. Uma das vantagens que tem em relação ao Dropbox, depois tem outras lá. Porque quem já usa o Dropbox, quem não usa ainda, deu uma procurada na internet, vai ver o serviço, é que nem o SkyDrive da Microsoft. O Dropbox tem um servidor na internet, né? E aí eu tenho o Dropbox aqui nas minhas máquinas, e cada vez que eu jogo um arquivo na pasta compartilhada lá no com o Dropbox, que é sincronizada com o Dropbox, né? O arquivo é enviado para o servidor da empresa Dropbox na internet. Aí minhas outras duas máquinas, ou seja, eu uso meu link para mandar o arquivo para lá, né? Para lá. Aí minhas outras duas máquinas que também têm Dropbox instalado, elas vão, as duas, cada uma delas vai baixar do site do Dropbox os arquivos. Então o arquivo sai da minha rede local, vai para a internet, eu uso meu link para enviar os arquivos. Aí depois minhas outras máquinas usam o mesmo link para baixar de volta os arquivos. Então, nota que eu Sim. faço um caminho, né, desnecessário, porque as máquinas estão na mesma rede. Já o BT-Sync, se as máquinas, ele usa um protocolo de descoberta, em que ele identifica compartilhamentos, né, na rede local. E aí o que acontece? A gente não precisa de nenhuma interação com a internet, isso pode funcionar completamente offline, em sentido de não estar ligado à internet. Claro, numa pequena rede, É, por e exemplo. eu tô com minhas máquinas todas aqui na minha rede local, elas todas vão se sincronizar sem depender em nada da internet. E aí eu não preciso, meus arquivos não vão até a internet, depois eu tenho que baixar de novo os da internet para minha máquina e tal. Então isso agiliza bastante, né? Porque a velocidade da LAN é muito superior, que no caso aqui seria Claro, claro. 100 megabits, até giga em alguns pontos aqui, mas é muito superior à velocidade do link internet que a gente tem. Ainda que seja um link de 15, 20 mega. Tá bom que tem links Sim. de 100 megabits. Sim, Não é é o lá meu no. caso, infelizmente. A Nem meu, operadora nem o meu. não disponibiliza isso aqui, mas tudo bem. Mas ele tem essa grande vantagem de usar a LAN para fazer a sincronização entre as máquinas, e isso aumenta substancialmente a velocidade. Claro, claro. E a questão, tu consegue limitar, né? Bom, essa é uma questão de segurança, a gente vai falar um pouco mais adiante, eu não quero me avançar. Outra vantagem, talvez a principal delas, né, nesse momento, assim como é uma tecnologia emergente, é que ele é gratuito. Né? E Será que é a essa é uma principal? Eu não vantagem. sei se é a principal. Será que isso é a principal? Eu acho que no momento em que eles escolhem que é uma tecnologia emergente, ser gratuito e ser ilimitado, que essa é uma outra vantagem, eu acho que contribui bastante para aumentar o seu uso nesse momento de início. Né? Porque alguém pode dizer, o Dropbox também é gratuito. Mas o Dropbox é gratuito até 2 ou 3 gigas. Né? Depois a gente precisa pagar para comprar espaço lá. E não é tão barato assim quanto deveria ser. Né? Aquela ferramenta, o Crash Plan de backup, se for fazer um comparativo, ele é mais barato do que o Dropbox, né? Ah, vi, sem dúvida. Embora, claro, são coisas diferentes, né? Aquela é uma de backup, o Crash Plan é uma ferramenta de backup, o Dropbox é E, uma ferramenta de sincronização. embora tu consiga usar o Crash Plan para algumas coisas parecidas com o Dropbox. Sim, Parecidas, sim, né? Não, sim. não, é tipo, eu posso buscar meus arquivos lá, tanto via o celular ou de um outro computador, né? Então eu tenho meus arquivos lá, mas são coisas diferentes, sim, não tem sincronismo de São. passos ou coisa parecida. Claro que a diferença entre essas, existem várias diferenças entre o BT-Sync e essas outras que a gente citou, mas a questão, se eu tenho apenas duas máquinas compartilhadas, né, ou sincronizadas, melhor dizendo, e uma delas está desligada, a sincronização não vai funcionar. Né, porque ele necessita que pelo menos uma das duas esteja ligada. Uma máquina tem que estar, mais de uma, Não, melhor uma dizendo, tem que das estar duas não, ligada, tem que né? ter duas ou As mais. duas, né? Duas ou mais, Que compartilham o dependendo dos mesmo, mesmos arquivos, né? sincronizam uma mesma pasta. E usam o mesmo Exatamente. segredo. Porque aí por quê, né? O Dropbox, no caso, tem o um servidor da Dropbox. Essa é uma vantagem que o Dropbox tem sobre o BT-Sync, né? Eu, antes de sair de casa, por exemplo, eu chego no meu desk e arrasto um arquivo para dentro do Dropbox. E eu tô com o meu Note desligado. Né? Então, a minha máquina vai enviar esse arquivo lá para o Dropbox. Eu chego com o meu Note num outro lugar onde eu tenho a rede, eu abro o Note, ele vai começar a sincronizar, mesmo com o desktop em casa desligado, né? Ele vai começar a sincronizar com o servidor da Dropbox, ou seja, vai baixar aquele arquivo para o meu Note. No caso do BT-Sync, se eu jogar o arquivo na pasta que está compartilhada, né? Sincronizada no BT-Sync, e desligar o meu computador, e depois eu ligo o meu Note. Não vai haver sincronização. Não, essa é uma desvantagem no sentido dele, como eu não tenho um servidor onde eu jogo os arquivos, as máquinas que estão sincronizando as pastas, elas devem estar ligadas. É, pode acontecer que nem tu falou, de ter três máquinas, por exemplo, sincronizando a mesma pasta, né? E aí basta que qualquer par delas esteja ligado, né? Pressupondo que sempre vai ter uma duas sempre atualizadas, né? Basta que qualquer par esteja ligado para conseguir atualizar a terceira máquina. Então tem esse detalhe no funcionamento dele, né? Eu acho que a vantagem dele vai ser, quanto mais máquinas estiverem compartilhando as mesmas informações, né, Na mesma pasta, melhor é a mesma pasta, melhor vai ser. Claro. Eu estava lendo em um dos fóruns, interessante isso, né? Ele foi liberado para o público, como eu falei, no dia 23 de abril. Mas tinha gente usando desde o início do ano. E nos fóruns tinha um cara que estava utilizando com 100 máquinas. Caramba. Né? Uma pasta lá compartilhada com 100 máquinas. Né? Uma outra questão também, falando sobre essas 100 máquinas, ele falava sobre um problema, que alguns arquivos estavam desaparecendo. É importante falar que a versão que a gente está utilizando agora é um pré-alfa. É Ops. algo bem Aí. inicial, assim, né? ainda tem alguns Faça backup. problemas. Faça É, backup. não, os testes que a gente fez assim foram bem cuidadosos. O Vinícius até teve um arquivo Desapareceu. que diz ele que desapareceu, né? Mas ainda parece que Como está assim havendo diz ele? realmente Tá me coisa. chamando de mentiroso? Qual que é? Não, pode ser um equívoco, né? Não cometa equívocos. Pode ser, mas enfim, diz ele que desapareceu alguns arquivos e nos próprios fóruns as pessoas estão reclamando. Mas é assim, não é uma tecnologia que está consolidada, pronta para uso. É, ainda tem uma série de problemas É para que estão testar, sendo né? resolvidos. É para É para testar. teste, é para Para teste. testar. E que outras vantagens a gente tem ainda, Guilherme, se a gente seguir adiante ali, não? Eles Para falaram segurança. uma questão que é a forma como ele trabalha e o fato de ele utilizar a tecnologia BitTorrent faz com que ele seja uma tecnologia, um software muito eficiente para troca de arquivos muito grandes. Né? E eles dizem, inclusive, o BTSync é a forma mais efetiva que existe para trocar arquivos de 1 GB entre três computadores. E aí eles fazem, dizem que se a pessoa quiser, pode até fazer o teste. Sincroniza pastas com o BTSync, envia 1 GB e depois faz a mesma coisa com o Dropbox e veja a diferença, né? É. Inclusive na velocidade dessa troca, né? Segundo eles É, falam, né? Não, isso, a gente não fez isso. isso eu não sei, isso é muito relativo, porque depende muito do link que a pessoa tem. Por exemplo, o Dropbox, né? Se a gente vai fazer um upload para o Dropbox para sincronizar, que nem no meu caso, que sincronizar minhas máquinas todas na rede local, é óbvio que vai ser mais lento, porque o upload ele é muito menor do que a minha taxa de download. Então vai levar um bom tempo até conseguir mandar o arquivo todo para o Dropbox, depois ainda tem que baixar o arquivo de volta. Aí na rede local eu não tenho esse limite de upload, download e tudo mais, as velocidades são muito mais altas. Sim. E aí, obviamente, o BTSync vai ir adiante. Então, isso aí é caso a caso, tem que ver o que a pessoa Sim. quer utilizar e ver o que vai acontecer. A grande vantagem do BTSync é quando começa, claro, duas, três máquinas, quando começa para três máquinas, aí a coisa começa a funcionar que nem a rede BitTorrent, né? Que a gente, Claro. onde se baixam arquivos e tal. Tu tem uma certa vantagem nisso. Mas tem que tomar um certo cuidado para ver exatamente qual é o parâmetro de teste, o que está sendo comparado quando se diz que é muito melhor, entende? Sim, Porque sim. tem vários elementos aí que vão limitar o acesso ao Dropbox na internet. E aí, de repente, nós vamos fazer um teste. Daqui a pouco é melhor eu mandar via Dropbox. Né? Dependendo da questão dos links, né? Isso, e É, eu acho que o que certinho ele quis dizer sincronizar e nesse tal. sentido é a eficiência do uso do link, na verdade. Não preciso mandar para um lugar e depois esse lugar vai mandar para outra máquina. Não, eu mando É, direto para outra máquina. nesse Claro que aí sentido, eu sim. posso ter questões de link no meio. De É. repente o meu link é melhor com o Dropbox, mas conceitualmente eu imagino que seja a Sim. observação dele. É, até tem um detalhe aí, né? A conexão para a sincronização, ela é direta de uma máquina com a outra, né? Na rede local. Na Sim. internet também pode ser, mas não vai ser o caso mais comum. Tá? Porque se você tiver um NAT, tiver um roteador no meio do caminho, por exemplo, em casa, no escritório, se tiver um NAT no roteador, na saída, no modem ADSL, por exemplo, aí ele já não consegue conectar direto. Tá? Até no foi o nosso caso aqui, a gente tem, tanto tu aí tem o NAT, quanto eu aqui tenho o NAT também. Então as nossas máquinas se conectam a um servidor relay, né, que faz o relay do BTSync, e a gente se conecta através desse servidor para a gente fazer a sincronização entre essas máquinas remotas, né? Sim. E aí a coisa funciona no final da no, no, na, na, na, no frigir dos ovos, como se diz, Sim, né? sim. Vai dar na mesma, porque eu estou fazendo o upload, né, na velocidade máxima que eu suporto, que meu link suporta. É o que eu faria para o Dropbox, né? E tu tá fazendo o download na velocidade que o teu link, na velocidade que eu consigo mandar, né? Vamos dizer assim. E o gargalo vai ser o meu upload, não o teu download. Ainda que a gente passe por um relay. No Dropbox, o que é que mudaria? Eu teria que mandar o arquivo todo para o Dropbox. Depois que o arquivo todo chega no Dropbox, aí tu começa a baixar. Então você vai ter uma ligeira vantagem aí de nós estarmos usando o BTSync em vez do Dropbox, vamos dizer assim. Porque existe uma conexão direta. Porém, né, se eu quero compartilhar o arquivo contigo, ó, olha aquele probleminha, né? Eu quero que tu tenha o arquivo aí. Eu tô para sair de casa, mas tu não tá em casa. É, ou eu estou no escritório, vou para sair do escritório e tu não está no escritório. E eu quero passar o arquivo para ti. Sim. Aí o que acontece? Eu largo o arquivo na pasta do BT-Sync, tua máquina não está ligada, teu note não está ligado, e aí não Não, vai não sincronizar. conseguimos. E aí eu saí do escritório, saí de casa, desliguei o computador, o que que vai acontecer? Tu pode ligar o teu, pode ligar todas as tuas máquinas, nenhuma vai sincronizar, porque os arquivos estão na minha. E É, já no por isso. Dropbox, eu jogo no Dropbox, mais tarde tu liga o teu computador e tu vai receber os arquivos. Então, tem esse pequeno detalhe aí no funcionamento. Então, eu tenho minhas reservas quanto dizer que é muito melhor para Sim. sincronizar arquivos entre máquinas que frequentemente estão na mesma rede local. Aí, eu achei muito interessante. Tá Mas tu sabe, me sendo extremamente útil por falar nisso. útil, né? Eu estou usando Mas ele. sim, até pelos nossos testes, né? Mas sabe que a tua referência a dizer que essa é uma desvantagem, eu acho que é um ponto que ele pode se traduzir, pode se desdobrar tanto em uma vantagem quanto numa desvantagem. A mesma questão, o fato de não ter um servidor de terceiro armazenando as tuas informações. A vantagem é como tu coloca, a desvantagem é como tu coloca, né? Mas a vantagem é que o nível de privacidade que tu vai ter nessa troca em relação ao que terceiros não relacionados ali no, com quem tu compartilhou, né, a tua privacidade vai ser maior nesse sentido. Tu vai ter uma certa, não digo garantia, porque em segurança da informação a gente não fala de garantia, mas eu acho que um nível de segurança nesse respeito um pouco maior. E essa é uma outra vantagem que eles colocam, em relação ao serviço deles. Eles dizem que o BT-Sync leva a privacidade a sério. Tanto que, a gente não referiu até agora, não há necessidade de fazer nenhum registro, nenhum cadastro. A gente não precisa informar nosso e-mail, a gente não precisa informar onde a gente mora, a gente não precisa informar o nosso Telefone. telefone celular para receber SMS, como Sim. agora, né? Para garantir um duplo nível de autenticação, as empresas começam a solicitar o teu telefone, né? Inclusive o próprio Facebook, né? Sim. Se você não tem um telefone celular, você não consegue criar uma conta no Facebook. Então, nessa questão, no que diz respeito a eu me sinto muito mais confortável, não que eu desconfie de todo mundo, mas eu me sinto muito mais confortável em evitar que terceiros não tenham cópia das informações que eu estou transferindo. Isso dá um. Evitar que eles tenham, não evitar que eles não tenham. Sim, exatamente. Evitar que eles tenham. Eu me sinto mais confortável assim. É, Eu me not, sinto. not é igual. Falso, falso. Tu vai dar um tu aí. É, mas a questão é. Nesse detalhe, é até bom lembrar, Guilherme, a questão do Dropbox, né? Que há um tempo atrás, Ah, sim. teve um pequeno probleminha no seu mecanismo de autenticação. Em que você entrava no Dropbox, colocava o nome de qualquer usuário, e aí o usuário tinha que estar certo, pelo menos isso, né? Alguma segurança. Acertava o nome do usuário e colocava qualquer senha. Qualquer coisa como senha. E aí o Sim. Dropbox autenticava, aceitava a autenticação e você entrava nos arquivos daquele usuário. Exatamente. Então Mesmo isso que, não é né, muito bom. Isso não é muito não, legal. é um pequeno probleminha só, É, né? só um Não, e mesmo que detalhe. eles digam que os arquivos são criptografados, ou Dropbox, né? Ah, a troca é criptografada, as conexões são criptografadas, os arquivos são armazenados aqui criptografados e nem nós temos acesso aos arquivos dos usuários. De que tudo isso adianta se uma falha no mecanismo de autenticação deixa os teus arquivos descriptografados para quem quer que esteja usando a internet possa vê-los, né? É bem delicado, né? Eu não quero dizer com isso que um é melhor que o outro. O que a gente quer colocar, e eu quero colocar, é minha opinião nesse caso, né? É que realmente eu acredito que a privacidade, a questão da desnecessidade de cadastros e coisas do gênero, é uma vantagem que deve ser observada pelas pessoas, né? Ah, e a O vantagem próprio. e tu não ter os arquivos armazenados num servidor de um terceiro. Sim. A compartilhada é a compartilhada, desculpa, as pastas, os arquivos são compartilhados de fim a fim, né? Sim. Direto entre as máquinas sem um armazenamento, ainda que temporário, em algum lugar na internet. Sem dúvida. E a gente ainda, porque esses serviços que são anunciados como gratuitos ou pseudo-gratuitos, né, em geral, o próprio Gmail é assim, ele utiliza o nosso conteúdo aquela história, né? Ah, Monetiza o sim. nosso conteúdo, cria perfis para no final das contas nos vender publicidade dirigida ou direcionada. Então, e há grandes críticas dos protetores e dos ativistas em relação à proteção da privacidade nesse sentido, né? Que evento podem existir uma série de violações da privacidade, da intimidade das pessoas ao revelar algumas tendências que podem ser descobertas, né, com análise dos arquivos, né? O e-mail, a gente sabe, né? A gente tá trocando e-mails lá e quando a gente vê, começa a aparecer anúncios relacionados com o assunto que a gente está falando nos e-mails, né? Então, o PT-SYNC afasta essa questão. Outras vantagens aqui, vamos ver. Ele funciona com TrueCrypt. Essa é uma vantagem bem interessante, né? Aí tem dois detalhes aí, né? Uma é que o fato dele não precisar, ele não faz. Se você tem um arquivo grande, né? E esse arquivo sofre alguma alteração. Desde que não seja no tamanho, já explico o porquê, ele não vai transmitir o arquivo todo. Então, se eu tenho um arquivo lá de 1 giga e esse arquivo sofre uma alteração num trecho dele, numa parte dele, desde que o tamanho não se altere, ele vai transferir somente um pedaço de 4 mega, né, um pedaço de 4 mega que contém a modificação. Então, isso é muito bom, porque senão, é comum a gente ter arquivos de alguns giga, aí eu altero um detalhezinho no arquivo e ele tem que transferir o arquivo todo, né? Isso é um problema. Bom, o detalhe do tamanho é o seguinte: ele pega o. Então, se imagine que tem. Vamos pegar por analogia, né? Vamos pegar um metrô, né? Com seus vários vagões, né? E a gente vai enchendo os vagões do primeiro em direção ao último. Então as pessoas vão chegando, a gente vai colocando gente, tá, gente, vamos supor, a gente ocupou lá três vagões do metrô. Então, se alguém sair de um dos vagões, né, sai uma pessoa, entra outra naquele vagão, ok, eu só tenho que trocar, vamos dizer assim, o BitSync, o BTSync, BitSync, o BTSync. Ele vai trocar só aquela parte do arquivo, vamos dizer, aquele vagão lá do grande metrô que é o arquivo, né? Ele vai trocar só aquele vagão ali que teve alteração. Agora, e aí substitui uma pessoa por outra, né? Substituiu um dado por outro. Agora, se entrar uma nova pessoa, inserir mais uma pessoa lá no primeiro vagão, o primeiro vagão já está cheio, então uma vai ter que sair daquele vagão e vai ter que ir para o próximo. Aí do próximo, uma vai ter que sair para entrar aquela outra nova e vai ter que ir para o próximo. E do terceiro, uma vai ter que sair e vai ter que ir para o quarto. Ou seja, eu desloquei todo mundo. Desloquei todo mundo dos seus lugares. É uma coisa meio burra de se fazer com o metrô de verdade, mas. Sim, é uma analogia, né? Eu desloquei todo mundo. Então, se eu desloquei todo mundo, troquei todo mundo de lugar. Daí não troquei só uma pessoa por outra especificamente, né? Se eu desloquei todo mundo de lugar, resultado, eu vou ter que trocar. Eu vou ter que atualizar tudo de novo. Então, se você fizer isso num arquivo, inserir um dado lá no início do arquivo, você vai empurrar todos os dados, vamos dizer assim, né? Todos os bytes lá dentro, você vai fazer um shift, que a gente chama, vai dar um deslocamento em todos eles, e em todos os blocos, em todos os vagões, digamos assim. Resultado, o arquivo inteiro vai ter que ser atualizado. Ah, É, mas mas o TrueCrypt se consegue alteração. lidar com isso, né? Não, não. Se a alteração for no meio do arquivo, o que que vai acontecer? Ele vai atualizar do meio do arquivo até o final, se eu inserir um dado ali no meio. Tá? Então, é assim que o BT5 vai fazer, não importa o tipo de arquivo. Tá? Não importa o tipo de arquivo. O TrueCrypt tem um detalhe. Né? O detalhe do TrueCrypt é que a gente já falou num programa anterior, até a gente pode dar uma procurada no. Deixa eu ver se eu acho aqui Na então. nossa lista, até para indicar, tem até um roteirinho de um videozinho bem simples que a gente fez de como usar ele. Outro TrueCrypt pode ser utilizado sem problema com o BT5, porque ele faz um. Ele tem um pequeno detalhe. Quando você cria um container do TrueCrypt, ele já tem um tamanho fixo. Então eu vou criar um container de 100 MB, por exemplo. Então, esse container sempre vai ter 100 mega, ele nunca vai ter alteração no tamanho. E o TrueCrypt, a maneira como ele trabalha, ele usa o algoritmo de criptografia AES, tá? Usando o modo CTS e tal. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora. Mas o fato é que uma alteração num arquivo no TrueCrypt não vai alterar o arquivo todo, ele vai alterar um bloco dentro do TrueCrypt. E Certo. aí, consequentemente, não altera tamanho, né? Não está alterando o tamanho do arquivo, altera um lugar no arquivo. Aí o BTSync, ao ver o arquivo sendo modificado, né, uma vez modificado, ele vai atualizar aquele bloco que contém aquela modificação. Ou seja, dá para usar o TrueCrypt sem problema nenhum. E aí não vai ficar transferindo o contêiner do TrueCrypt toda hora inteiro, né, que tu fizer uma modificação num arquivinho ou num ponto só dele. Então, nesse sentido, ele vai funcionar muito bem. Certo. Que nem funciona também o TrueCrypt com o Dropbox, pela mesma É, razão. era o que eu ia dizer, né? Eu uso a forma que eu achei de me sentir um pouco mais confortável utilizando o Dropbox é criar um container do TrueCrypt e jogar minhas informações dentro desse container e sempre funcionou muito bem. É, o único problema que tu tens é que tu não consegue abrir daí isso num celular, por exemplo, no mobile. Tu não consegue abrir o Não, TrueCrypt no não, mobile, tu não não tem acesso aos consigo. arquivos. Isso é Não um consigo. problema. É, É, eu para mim, até. pessoalmente, não é um problema tão grande assim, eu consigo Sim. conviver com isso. É, e a questão do TrueCrypt usando o BTSync é mais para aqueles arquivos que você quer um nível de segurança maior, que no caso que o Guilherme usa aí para o Dropbox. Eu tô acaba usando, né, Guilherme? Até por uma questão de estar tá no servidor de um terceiro. Sim, Né? essa é a minha Agora, preocupação. no caso do BTSync, como não tem servidor de terceiro, e são arquivos que vai manter compartilhados entre só tuas máquinas, né, e tu não quer nenhum nível de segurança acima, né, ou superior a isso, tu não, nem precisa usar o TrueCrypt. Tu usaria o Claro. TrueCrypt para alguma coisa assim ainda mais sensível, que mesmo estando só nos teus computadores, tu ainda assim tu quer que esteja, né, com um nível lá de proteção superior, né, além do normal. Eu acho que isso se relaciona com uma outra vantagem aqui, que é a questão do controle do compartilhamento. Os fóruns do BTSync, né, o pessoal conversando lá nos fóruns e os administradores respondem que a questão do controle do compartilhamento ela deve ser aumentada em breve. Mas atualmente nós conseguimos fazer um controle de qual IP que a gente quer que faça, que consiga sincronizar com a nossa máquina, né? Ou A gente seja, consegue além do teu limitar isso, segredo, né? tem que, além de saber o segredo gerado lá, ainda tem que saber o IP. Tem que Sim. ter aquele IP específico, né? É, na verdade, quando eu compartilho, compartilho a pasta, gero o segredo, repasso o segredo para outra pessoa, mas eu digo: olha, eu só quero que compartilhe comigo o IP tal. É, então, se for um outro Sincronize IP, comigo. sincronize comigo o IP tal. Então, se for um outro IP, isso não funciona, né? É bom dizer também que a gente não analisou código né, Não, a do gente não olhou o software, né? código-fonte, né? Não vimos nada mais além do que as próprias características dele. Mas é possível, imaginando que isso funcione. É um controle de segurança bem, bem É, interessante, né? nas minhas máquinas aqui eu ajustei e fiz a configuração para Tu aceitar, fez isso? para fazer sincronização só com os IPs internos aqui da minha rede. Ah, sim. Então, eu não quero eu estando em algum lugar, minha máquina começa a sincronizar, até porque vai estar desligado meu desk e tal. Então eu não tenho essa necessidade. Então, para manter um pouquinho mais seguro, já que são os meus documentos, né? E é um pré-alpha, eu estou botando meu pescoço na corda para testar isso. Eu limitei a rede local, não tem necessidade de usar de uma forma diferente isso, Sim. né? É, mesmo que a gente não tenha testado, é um teste interessante de se fazer, né? Para ver como é que ele vai se comportar. Não, a gente testou entre Entre nós nós, dois. mas não, eu digo bloquear o IP e eu utilizar um segredo, uma outra pessoa utilizar um segredo, para ver como ele vai se comportar, o que que ele vai fazer, né? Com o IP Ah, é limitado. verdade. Eu só não testei isso. Não, até estive fora, mas não usei meu notebook. Não tentei sincronizar Sim. com meu note fora. Mas é uma coisa que dá pra tentar fazer, sim. Sim. Ainda dá Bom, um antes da menos log gente dele. continuar, Vinícius, a gente falou sobre vantagens, vamos agora falar um pouco das desvantagens. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. O portfólio de serviço abrange, entre outros, o apoio para acesso remoto seguro de terceiros e teletrabalho. É bastante comum que as empresas necessitem interligar suas infraestruturas não apenas entre filiais, mas também com parceiros de negócio, fornecedores e até mesmo empregados. É necessária, portanto, a adequação dessas estruturas a fim de evitar impactos em riscos tecnológicos, jurídicos e, consequentemente, financeiros. A Brown Pipe atua na orientação para a conexão segura de ambientes, envolvendo inclusive a proposição de políticas e de requisitos jurídico-contratuais. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br, lembrando que Brown Pipe é Brownpipe. Vinícius, tu tem também um anúncio para fazer? Sim, Estava esquecendo. no dia 3, agora de abril, não, que dia 3 de abril, 3 de tô louco, maio, 3 de maio. no dia 3 de maio, 3 de abril, só se fosse 2014, né, no dia 3 de maio, eu vou estar ministrando uma palestra na IMED, na Faculdade Meridional, lá em Passo Fundo, na Série Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Ou aqui no Rio Grande do Aqui no Sul. Rio Grande do Sul. É que eu falei lá pensando em gente que pensou, muita gente nos ouve, não é daqui. Fora, né? Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Passo Fundo, a respeito do mercado de TI, experiência e visão, esse é o título. No dia 3 de maio de 2013, né? Horário 19h30, aberta ao público. Mais informações vocês podem encontrar no show notes. A gente vai colocar o linkzinho lá para os Sim. dados da palestra. E a ideia justamente, parece que me foi solicitada, trazendo a minha experiência no mercado. Então, claro, é uma coisa bastante pessoal, né? Cada um tem as suas experiências, a sua visão de mercado, mas direcionado para a questão de segurança da informação, né? Que é a área que eu tenho atuado, né, profissionalmente, nesses anos que tem passado por aí. Então, vai ser bem legal a ideia eu trazer aquelas coisas de teatro de segurança, as verdades, as inverdades, para não chamar de mentiras, né? Falar baixinho, mentiras. Mas as inverdades relacionadas à segurança da informação e o que acontece no mercado. Vou fazer até um link com algumas coisas aí da psicologia, Legal. para fazer o pessoal pensar mesmo, pensar segurança, né? Não simplesmente pensar em produtos de segurança. Mas é isso, era esse o anúncio. Eu tinha que ter feito isso nas variedades e acabei esquecendo. Ah, é mesmo. Bom, quem tiver próximo aí a Passo Fundo, não deixe de comparecer, né? Ah, pega um Se avião, tiver vai a Porto disponibilidade. Alegre. Tem avião que vem de São Paulo para Passo Fundo também. Ah, pois então. Pois então. Pois então. Bom, vamos às desvantagens. Já falamos bastante sobre as vantagens. Primeira desvantagem é a questão do segredo, né? Ou seja, quem tem o segredo gerado para aquela pasta compartilhada vai conseguir acessar os arquivos. O segredo é a forma de se localizar um compartilhamento e de se autenticar para fazer a sincronização, vamos dizer assim. Ele É funciona, o mesmo dado, né? Ele serve. é a mesma coisa, ou seja, eu tenho a forma de localizar o compartilhamento. Isso vai ser legal agora. Eu estou louco para entrar na parte de segurança, essas vantagens não terminam. Mas a gente já falou sobre segurança. Não, que Limitar IP é segurança. Limitar IP Até ali, né? até ali é também uma segurança, uma limitação de acesso, né? Uma restrição de acesso. Mas isso é muito interessante. A maneira, as você escolhe, vamos pegar aqui dois computadores diferentes, né? Você instalou o BT5 nos dois. E aí, num computador, você escolheu a pasta lá, documentos, teste BT5, para compartilhar. Ou para sincronizar, vamos chamar assim. Aí ele vai gerar um segredo. Tá? O segredo lá tem seus 30 e poucos caracteres. A gente vai falar nisso já. Ou você pode escolher um segredo que você gera, né, de pelo menos 40 caracteres. Feito isso, lá no segundo computador, e isso pode parecer meio estranho para quem está usando pela primeira vez, né, você escolhe uma pasta qualquer, não precisa ter o mesmo nome da pasta do primeiro computador. Pode ser a pasta Meus Documentos, pode ser no Windows daí. Meus Documentos. BT5 Segurança Legal. E eu escolho esta pasta, e aí o BT5 vai me perguntar, assim como ele perguntou no primeiro, né? se eu quero gerar um segredo ou se eu quero informar um segredo. Sim. E aí eu escolho informar um segredo. Se eu colocar ali um segredo qualquer que eu inventar, eu ainda não vou estar sincronizando com o computador nenhum. Eu vou ter que ir no outro computador e botar aquele segredo. Agora, se eu informar nesse segundo computador, para essa pasta, o mesmo segredo que eu gerei ou que eu coloquei, que eu escolhi manualmente no primeiro computador, aí as pastas vão se sincronizar. Logo. Logo, o segredo, o fato do segredo ser igual, é que permite que os computadores que estão sincronizando uma pasta se encontrem e passem a sincronizar o conteúdo daquela pasta. Sim. Ou seja, não tem um nome de De pasta usuário, compartilhada, né? um nome de usuário, não tem nada nesse sentido. É só você ter o segredo. O segredo serve para proteger as informações e permitir a localização, ou seja, como as máquinas se localizam tanto na rede local quanto na internet. É E uma isso é da um pouco diferente, né? Isso é um pouco estranho. Que o normal seria, eu coloco um nome no meu compartilhamento, Claro. um nome de pasta ou coisa parecida, e coloco o segredo. Mas nesse caso, não. É só o segredo. E o segredo protege e, ao mesmo tempo, é utilizado para se localizar uma pasta na rede local ou na internet. É, segundo eles, a questão da escolha do segredo foi justamente de abrir uma nova forma de entre que eles disseram, né, de segurança e romper com esse paradigma já utilizado de nome de usuário e senha, né? Já vamos Uma das discutir isso. Eu não sei críticas. se você concorda muito com isso, mas tudo bem, vamos lá. Pois é. Uma das críticas é que até agora, né, e eu acredito que isso nas próximas versões vá ser resolvido, é que uma vez que eu compartilho com qualquer outra pessoa o meu segredo, depois que esse segredo foi compartilhado, eu não tenho mais nenhum controle, né, de quais as pessoas, claro, tem a questão do IP, né, mas nenhum controle de quais pessoas podem sincronizar comigo. Então, um simples botão de aprovar, né, ou seja, alguém tenta se conectar com o meu compartilhamento, ele deveria mostrar uma janelinha dizendo, ó, IP tal está tentando se conectar, você aprova? Mas nem adianta, e a pessoa fica mudando de IP para um lado para o outro, como é que vai saber? Sim, mas é uma granularidade, é uma questão um pouco maior. Se eu só quero compartilhar com uma pessoa, né, ou alguma forma que permitisse ele conhecer que aquela pessoa já se conectou antes, ou alguma coisa assim, bom, mas aí já teria que envolver outros controles, A gente né? começa a entrar alguns problemas, como por exemplo, eu compartilho o segredo contigo, né? Eu confio no Guilherme, compartilho o segredo com o Guilherme. E o Guilherme vai lá, pega esse segredo e passa pro vizinho dele. Ou manda fazer um adesivo e coloca no carro dele. O segredo da minha pasta. Eu não tenho o que fazer. Ou seja, no momento que tu fez o compartilhamento, que tu compartilhou o segredo que eu te passei, tu não vai ter acesso aos arquivos. Né? De maneira. E outra, tu não precisa nem fazer isso. Se quiser compartilhar os meus arquivos, né? Claro. Tu sincroniza, tu vai receber os arquivos, tu pega esses arquivos e coloca num outro compartilhamento, coloca no Dropbox, coloca num servidor web, onde tu quiser. Então eu tenho que confiar em ti. O maior problema é para começar a passar esses segredos por e-mail, né, pelo chat da empresa, pelo e-mail da empresa, por e-mail de um provedor que não é lá muito sério, né, que eventualmente tem algum estagiário técnico parecido olhando lá o que tá passando na rede, olhando os e-mails dos outros. Daqui a pouco ele vai ver aquele segredo lá, vai sincronizar e, claro, vai aparecer a máquina no, no, no, na telinha lá do BT-Sync, né? Ele mostra lá a máquina que está sincronizando. Vai aparecer Ele a tem máquina. logs também, né? E tem Isso é logs, importante. mas daí já é Tem logs. tarde, tu vai ver o arquivo já foi copiado. Então, tu vai olhar o íconezinho dele, ah, tá sincronizando, que bom. Só que não é com as tuas máquinas, né? Ele tá sincronizando com uma máquina que tu nem sabe onde tá. Então, isso é um problema. Isso é um problema, porque basta a pessoa saber o segredo. É, vai na ideia da cadeia de confiança, né? Eu É, preciso exatamente. confiar na pessoa com a qual estou trocando aquelas informações. Exatamente. Mas se a pessoa não tem o segredo, em tese, não há meios dela conseguir acesso aos arquivos, né? Salvo alguma falha A no gente software, né? algum Que a bug gente. que vem aparecer, mas depois a gente Bug, já né? comenta sobre isso agora na segurança. Tá. Bom, outra desvantagem é a questão de muitas pessoas mexendo nos arquivos ao mesmo tempo. Com o Dropbox, eu tenho esse problema também. Se eu estou com duas máquinas ligadas, com as duas máquinas ligadas que estão compartilhadas, e eu começo a mexer muito no TrueCrypt, ele começa a se perder e gera uma versão diferente do meu TrueCrypt. Demora lá um tempão e baixa. Ó, tem uma versão que está diferente do que você tem aqui, atualiza essa mesma versão nos dois lados, e eu tenho que verificar qual é a diferença nos dois TrueCrypts. Com o BTSync, isso não acontece, né? Ele pega a versão mais nova e as E grava e anteriores toca. ele joga no lixo, né? É. É, isso é a mesma questão de um file server, né? Um pouquinho diferente, Então. mas é a questão idêntica de um file server. Um file Ah, de server um tem file server, de um file sim. server. Eu tenho arquivos lá, várias máquinas estão naquela mesma pasta, mais de uma máquina pode abrir o mesmo arquivo, né? E aí, se o software tem algum controle de lock, por exemplo, né? Por exemplo, o softwarezinho aquele, o KeePass, que a gente falou. Aliás, tu buscou aí o episódio que a gente falou pro Crypt? Busquei episódio 4. O episódio 4. Tá? Tem um softwarezinho chamado KeePass. Se eu tenho KeePass no meu Dropbox, né? Então, se eu abrir o KeePass numa máquina, ao tentar abrir o KeePass o mesmo arquivo na outra máquina, o próprio KeePass ele tem um controle e vai me dizer, olha, esse arquivo já está aberto em outro lugar. Ele cria um arquivinho lá no Dropbox indicando que o arquivo está aberto. Então, isso é um controle do próprio software, do próprio aplicativo. Agora, se eu alterar com o mesmo arquivo, insistir, alterar o mesmo arquivo em dois computadores diferentes, o último que gravar o arquivo, o último que modificar o arquivo, né, é que vai. Essa última versão modificada é que vai ficar no servidor, né, vai substituir as demais. Isso é normal, é o que a gente espera que aconteça normalmente. Então não é para usar o BTSync para substituir um file server. Sim, por Não é desnível bem empresarial, essa né? ideia. Depois a gente falar sobre a aplicação disso dentro de uma empresa, mas não é. Ele não substitui um file server, não é essa a intenção, né, de funcionamento. Essa é uma questão delicada. No caso do Dropbox, a gente está usando o Dropbox como paradigma de comparação aqui. Se eu altero dois arquivos, ele não deleta o mais antigo. Ele vai criar duas versões do mesmo artigo com a extensão ou com o nome da máquina que alterou. Então, tem a máquina XY e vai ter o arquivo abc.doc da máquina X e o abc.doc da máquina Y. Aqui não acontece, aqui ele apaga o arquivo mais antigo. Isso pode ser um grande problema se muita gente estiver mexendo no compartilhamento, né? É um controle que a pessoa tem que ter, a mesma coisa do file server, né? Sim, Repito, sim. aí é um cuidado que a pessoa tem que ter com o file server, vai ter que ter também com o Dropbox, vai ter que ter com SkyDrive, talvez. Eu não sei porque eu não uso SkyDrive. Eu também não. E vai ter que ter com BTSync. Então, não, nesse sentido, ok, é um cuidado que tem que se ter. Certo. Uma outra questão aqui, eu trouxe uma frase, eu estava lendo um autor esses dias, o Ronald Goldfarb, que ele falou: a mais brilhante tecnologia sempre tem seu lado negro. E a mesma coisa ocorre com o BTSync, porque as questões de segurança que tornam ele também interessante podem ser usadas por criminosos, principalmente, e eu imagino que isso vai acontecer, para troca de material de pornografia infantil e violação de direitos autorais. Eu acredito que esse software, infelizmente, também possa ser usado Sim. por criminosos nesse sentido, né? Mas qualquer tecnologia tem esse lado, né? Basta a gente É lembrar o próprio fogo, né? TrueCrypt, né? É fogo. É, o É fogo, fogo. Pode usar exatamente. para cozinhar, pode usar Botar para fogo em outra metalúrgica pessoa, e para queimar alguém. Então, tem essa questão, e isso vai, ou seja, isso vai acabar acontecendo, né? E não vai se ter muito o que fazer, ou seja, porque isso vai estar em computadores, né? E desde que não se saiba o segredo, não sabe o que a pessoa tá sincronizando. Sim. Né? O claro. Países mais autoritários nesse sentido, como os Estados Unidos, né, e com as novas leis lá de verificação de material das pessoas, eles podem ficar de cabelo em pé com isso, né? Porque eles vão perder o controle, em Podem. tese, sobre isso, né? Sim, porque. Dropbox, por exemplo, e esse é o grande problema, né? Agora eu não sei se o Dropbox é uma empresa americana ou não. Eu acredito que seja. Mas o Eu acredito Dropbox, que seja. se for uma empresa americana, Aí a coisa complica, porque ele vai estar sujeito às leis americanas que vão exigir que ele abra informações de usuários e coisas do gênero. Sim. Basta Agora, qualquer mera alegação de terrorismo para o sim, Patriot pronto. Act entrar em ação. Exatamente. E aí a questão do BTSync acaba com isso, como não tem um servidor, É. não tem como pedir para a empresa do Abrir os dados. BitTorrent lá, abre os arquivos do fulano de tal. Não, não tem como. Não, não, não tem como abrir. A gente vai falar já Tá, da parte mas de criptografia e tal. eu acho que já podemos começar a falar. É o grande finale, a Ah, o parte de que realmente segurança. interessa, né? Vamos lá. Já tá com 50 minutos, eu acho, né? De 55. Sério, caramba. Tá, vamos adiante, então. Vamos lá, vamos lá. Tá. A gente já viu como é que funciona o BTSync, a gente já viu as vantagens e desvantagens dele no funcionamento dele. Agora vamos ver a questão de segurança, né? A gente já comentou que basta o segredo para que duas máquinas passem a sincronizar uma pasta. Então, qual é o pequeno grande detalhe aí? Vamos supor que eu compartilhe uma pasta no meu computador e gero um segredo. E uma outra pessoa, qualquer outra pessoa no mundo, estando ligado na internet, compartilha uma pasta e usa, por coincidência, o mesmo segredo. Certo? Sim. O que que vai acontecer? Essas duas pastas vão passar a se sincronizar. Então, Na tua opinião, esse é um problema. esse é um problema, né? Essas duas pastas vão começar a se sincronizar. Então se eu tenho duas pessoas que por acaso escolherem o mesmo segredo, né, elas vão compartilhar os seus arquivos uma com a outra. Certo. Certo? Isso é um problema. Porém, qual é a chance disso de fato acontecer? Pois é, eu sei que tu fez alguns cálculos bem interessantes aí para dizer. Para dizer que é muito difícil isso acontecer. Sim. Tá? Então, o segredo que ele gera por padrão, né, por default, lá que ele faz a geração, ele gera um segredo de 32 caracteres. Certo. A pessoa diz, nossa, um assim é enorme, sim, mas é bastante coisa. 32 caracteres, sendo 8 bits por cada um desses caracteres, a gente tem 256 bits. Tá? Ok. 256 bits a gente chama de uma quantidade de possibilidades, é um espaço, né, que a gente tem de possibilidades gigantesco, porque o número de possibilidades é exponencial. Ou seja, se eu tenho segredos de 256 bits, esse é o tamanho mínimo de segredo, eu tenho no mínimo 2 elevado na 256 possibilidades. Quem quiser ver o quão grande é isso, coloque na calculadora. Você vai ter aí 1,15 vezes 10 elevado a 77 possibilidades, tá? De segredos possíveis. Tá? É muito, né? É um número muito grande. Tá? Só para aí, por curiosidade, né? A gente tem em criptografia, né, quem estuda a criptografia, a gente tem uma coisa chamada ataque do aniversário. Que basicamente, ou o que a gente chama também de limite do aniversário, né? Embora nós tenhamos, considerando dia e mês, nós tenhamos 365 datas Dias. possíveis, né, de aniversários, para que a gente consiga duas, para que a gente tenha uma chance 50% ou maior, tá, de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia dentro de uma sala. Ok? Eu não sei se eu estou sendo claro o Não, não, suficiente. sim. Tu tá dando um Duas. exemplo do que vem a É assim, ó, ser duas o ataque do pessoas. É, aniversário. duas pessoas. Eu estou dizendo assim, a chance de eu ter duas pessoas na mesma sala, dentro de uma sala, que faz aniversário no mesmo dia e mês, e eu não estou escolhendo o dia ou o mês. Eu estou dizendo em qualquer dia e mês, né, para qualquer data, qualquer uma das 365 datas do ano, eu tenho chance de duas pessoas que fazem aniversário na mesma data, no mesmo dia e mesmo mês. Certo? Sim. Para mim ter uma probabilidade de 50%, ou maior disso acontecer, duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, mesmo mês do ano, eu preciso apenas de 23 pessoas. Para essas chances ser de Ser de 50% 50%. ou mais. Né? E aí, à medida que vai aumentando o número de pessoas, minha chance vai aumentando também. Então, notem que é muito menor do que a gente esperaria, né? Alguém Sim. diria, não, eu preciso cento e poucas pessoas. Não, eu só É. preciso 23. Tá? Então, o que acontece? Se a gente pensar no ataque no aniversário, né, na questão desses segredos de 256 bits, tá? Eu teria que ter, para a Tá, gente. só um Vamos lá. pouquinho. A tua ideia é pro leigo aqui, que não é, né? A tua ideia é dizer qual é a chance de necessária para que duas pessoas escolham a mesma chave, considerando esse tamanho de chave que a gente tem sendo gerado pelo Isso, BT5, certo? para mim ter uma situação, ou seja, quantos compartilhamentos eu tenho que ter, vamos dizer assim, na Terra, tá? Quantos segredos eu tenho que ter em uso para ter uma chance próxima de 50%, né, e daí adiante, né, de ter dois compartilhamentos usando o mesmo segredo, tá? Então, para isso é aplicando a questão do ataque do aniversário. E se quem se interessar por criptografia pode dar uma olhada, vai encontrar bastante material sobre isso, é algo bastante estudado. Eu teria que ter, para mim ter a chance, 50%, pelo menos 50%, de dois segredos serem iguais, dois segredos quaisquer na Terra serem iguais, do BT5, tá? Eu tenho que ter pelo menos 3,4 vezes 10 na 38, tá? Compartilhamentos ativos na Terra, Sim. no globo, tá? De cada pessoa da Terra, tu diz? Isso, não, isso no Não, o globo. número total, tá. Total. Cada pessoa da Terra, considerando aí a população de 7 bilhões, né, que nós temos na Terra, cada pessoa na Terra teria que ter 4,48 vezes 10 na 28 compartilhamentos ativos. Ou seja, a gente fez aqui, a gente catou aqui o nome desse número, o extenso desse número, seria 4,4 decilhões de compartilhamentos por pessoa. Por cada pessoa na Terra Teria que teria que ter ter 4,4. 4,4 decilhões de compartilhamentos por pessoa para a gente ter aproximadamente 50% de chance. Não é ainda 100, 50% de Sim. chance, De de duas duas pessoas. pessoas estarem usando, dois compartilhamentos estarem usando o mesmo segredo. Sim. Então, a chance existe. Óbvio que existe. Tá? Mas, em termos de probabilidade, é praticamente, meu Deus do céu, o que eu vou falar, mas praticamente impossível isso acontecer. A chance é ínfima, é muito pequena. É Claro. claro que isso a gente deixando a cargo do BT5 gerar o segredo. Agora, se a pessoa escolher ela definir o segredo, aí o BT5, para ser um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de chances de reduzir a chance de dar alguma colisão, ele exige pelo menos 40 caracteres. Sim. Tá? E isso aumenta a chave de. A gente estava fazendo os cálculos que eu fiz antes, para uma chave de 256 bits, que são 32 caracteres. Uma chave de pelo menos 40 caracteres dá 320 bits. E isso aumenta, ou seja, de 256 para 320, aumenta exponencialmente. Os números são ainda muito maiores. Então a chance seria ainda muito menor de se dar uma colisão Sim. de dois compartilhamentos utilizarem o mesmo segredo. Qual é o perigo aí, né? Se a pessoa começa, ela escolher o segredo, é daqui a pouco ela começar a botar uma frase, botar seu nome por extenso, nome Ah, da. sim. Fazer aquelas coisas que as pessoas já fazem com as senhas. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Claro. Esse segredo, ele não fica armazenado em lugar nenhum, certo? Certo. Na verdade, fica. Na verdade, fica. Fica onde? Na própria máquina. Ah, não, sim, na própria máquina, Na mas própria máquina. fora das máquinas não fica armazenado em lugar algum. Aí tem um detalhe. Então, primeiro é o seguinte, tem essa questão do segredo, né? E aí é bom te lembrar a diferença entre, antes de a gente seguir adiante, entre segredo e chave, tá? O BT-Sync, ele utiliza o algoritmo AES-256, que significa que a chave que está sendo utilizada para cifragem dos dados, ela vai ser sempre uma chave de 256 bits. Nem mais, nem menos. Eu não sei se nós falamos isso, acho que sim, mas antes de que as informações sejam trafeguem na rede, essas informações são cifradas, né? A gente não falou ainda. Agora Não tu vai falamos, falar, né? mas tudo bem. Então, Me antecipei, tá bom. essa é a parte da segurança. Aí o que acontece? A minha chave vai ser sempre 256 bits, a chave que eu vou usar para cifrar. Ok? Então, Ok. se eu utilizar um segredo maior do que 32 bits, que é aquele segredo de 40 bits, aquele que a gente informa manualmente, né? Que pode ser maior do que os 256, no final das contas, o BT-Sync lá vai ter que fazer um cálculo para derivar desse segredo enorme que a gente deu, que é maior que 256 bits, para derivar uma chave de apenas 256 bits. Ok? Que fique claro isso, ou seja, no final das contas, a segurança, né, ela é equivalente a um AES 256 bits. Não Sim, importa o tamanho do posso escolher segredo que eu um. escolha. Ele vai reduzir, é Ele isso. vai fazer um cálculo para dali gerar uma chave de 256 bits. Mesmo que escolha um segredo de 1.000 caracteres, 1.024 caracteres. Isso, exatamente, não Isso não interessa. significa que ele está cifrando com uma chave maior do que Não, 256. não, não, não. Tá. Tá? Então, essa diferença entre segredo e chave, ou entre senha e chave, né? Muitas vezes a pessoa usando o TrueCrypt com AES-128 ou 256, você pode escolher uma senha, né, menor de 32 caracteres ou 256 bits. Então, o que que vai acontecer se você está usando o AES-256? Ele vai ter que expandir a informação daquela senha para gerar 256 bits de chave. Sim. E se eu der uma senha, se eu fornecer uma senha maior do que 256 bits, ele vai aplicar o mesmo cálculo em cima desses 200, desse, desse, em cima dessa senha que a gente fornece, e Sim. aí vai dali extrair apenas 256 bits. Então a gente tem que ter esse cuidado aí com senha e chave. O ideal é que sempre a senha, né, no caso de um TrueCrypt da vida, o BT-Sync já força isso, mas num TrueCrypt da vida ou em outra situação qualquer, o ideal é que a tamanho da senha seja pelo menos o tamanho da chave ou maior. Ok? Então a gente tem os outros TrueCrypt 256 bits, outro TrueCrypt 128 bits, no caso, 128 bits, usa uma senha de pelo menos 16 caracteres. Usou uma chave de 256 bits? O ideal seria uma senha de pelo menos 32 caracteres. Tá? Bom, mas vamos adiante. Aí a parte interessante do que o BT-Sync faz. A gente disse que o segredo é o que é utilizado para cifrar os arquivos. E a gente Certo. disse também que o segredo é utilizado para as máquinas se encontrarem na rede local ou na internet. Mas o E segredo não aí? fica armazenado, Aí é só que fica tá. armazenado só nas máquinas, né? Fica armazenado só nas máquinas. Então, como é que as máquinas se localizam? A máquina, ela faz o. A máquina a gente criou o compartilhamento, ou as máquinas que têm aquele compartilhamentos com o mesmo segredo, vamos dizer assim, né? Essas máquinas que elas vão fazer? Elas vão calcular o hash. Vão fazer um cálculo de hash do segredo. E aí uma coisa interessante, uma função de hash, tá? Para quem não conhece, é um cálculo que a gente faz em cima de uma massa de dados qualquer, ou seja, em cima de um arquivo com qualquer formato e qualquer conteúdo. E esse cálculo vai nos dar como resultado um valor, né? Normalmente no mínimo tamanho de 128 bits e daí para cima. 128, 160, 256 bits. Esse resultado, esse esse valor de hash, ele é único para uma massa de dados. Não existem duas massas de dados no mundo, Em tá, tese. diferentes, que gerem o mesmo hash. Isso é, matematicamente, isso é falso. Isso é falso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou colocar dois links lá no nosso show notes. Um link de um roteiro de estudo que eu uso nas minhas aulas, tá, que explica hash, especificamente hash. Legal. E aí, quem tiver interesse pode dar uma olhada. E inclusive o link para uma ferramentinha, que é um software de cálculo de hash disponível online na internet. Legal. Para você poder ver o que significa isso. Bom, esse cálculo de hash, ele é irreversível. Então, o resultado representa de forma única a massa de dados que eu forneci. Mas eu não consigo, a partir do resultado do hash, eu voltar à massa de dados original. Bom, o que o BTCSync faz é calcular o hash do segredo e ele publica o hash do segredo na rede local ou na internet. Notem que realmente o hash é uma coisa muito forte, ou seja, eu não consigo fazer o caminho de volta. Derivar, né? Eu não consigo derivar, né, voltar de novo para os dados originais. Aquele valor de hash é único. Detalhe, só consegue gerar aquele valor de hash quem conhece o segredo. Justamente por causa da questão de, entre aspas, inexistência, tá, de colisão, que são dois segredos diferentes, nesse caso, gerarem o mesmo hash. Isso não acontece. Matematicamente possível, mas extremamente difícil de acontecer. Tanto que essa é a garantia da segurança. Garantia não, mas é um nível que traz um nível de segurança relativamente alto, né? É, isso é a base da assinatura digital também, né? Sim. A gente não vai entrar agora nisso, mas isso é a Sim, base sim. da assinatura digital. Se isso que eu estou falando para vocês não for verdade, a assinatura digital É inseguro. Foi para o espaço. É. Acabou a assinatura digital. Com o uso de hash, óbvio. Então, o que que acontece? As máquinas começam a divulgar na rede local ou na internet, através de um serviço de diretório do BTSync, né? Começa a divulgar. Eu tenho esse hash, né? E o meu IP é esse e a porta que eu estou é essa. Ele não está mostrando o segredo. Ele está dizendo, eu Sim, tenho o este hash. hash e o IP, meu endereço IP na rede ou na internet é esse aqui, e a porta onde eu espero conexões é essa aqui. Aí o que acontece? Outras máquinas, né, também vão ficar publicando os seus hashes, o hash do seu segredo, na internet. Ou ficam, né, divulgando isso na rede local. E aí quando uma máquina percebe que tem outra máquina com o mesmo hash, com o mesmo valor de hash, as duas. Essa máquina sabe, opa, esse cara tem o mesmo segredo que eu tenho. Sim, Nota que logo. eles não estão comparando segredos, eles estão comparando Sim. o hash dos seus segredos. Se o hash é igual, então, opa, essa máquina tem o mesmo segredo que eu tenho. Então, o que que essas máquinas fazem? Uma, a que se der conta disso primeiro, vai lá e se conecta na outra. Porque lá tem o hash, o endereço IP e a porta. Então vai se conectar na outra máquina. E aí as duas começam a sincronizar. Detalhe. Alguém poderia dizer, não, mas espera aí, então é só eu saber. O hash é público, eu sei o hash, eu vejo o hash e começo a sincronizar com uma outra. Não. O hash é utilizado só para que as máquinas se encontrem. O hash do segredo. Mas depois, quando elas se conectam, elas usam o segredo para se autenticarem. Sim. O segredo não é enviado pela rede. Ah, ou seja, ela passa a cifrar, ela cifra tudo o que ela envia e recebe com o segredo que ela tem, sem enviar o segredo pela rede. Então, se as duas máquinas conhecem o mesmo segredo, vai tudo funcionar, elas vão se sincronizar. Mas se o segredo é diferente, elas não vão conseguir nem estabelecer a conexão entre elas. Ah, sim. Então, assim, o resumo da ópera é: as máquinas calculam o hash do segredo que a gente gerou ou informou quando a gente configurou, E esse hash é divulgado na internet. Como isso é seguro, ou seja, não tem como alguém reverter a partir do valor do hash, descobrir qual é o segredo, como isso é seguro, não tem como vazar o segredo. Então as máquinas se localizam por aquilo ali. Se as duas têm o mesmo segredo, elas vão ter o mesmo hash, elas se localizam por ali, conectam uma na outra e se comunicam cifrando e decifrando usando o segredo que elas conhecem, sem transmitir em momento algum o segredo pela rede. Essa é a segurança que a gente tem. É, dá para se dizer que eles pensaram muito bem, né, nessas questões. São algumas soluções bem, bem inteligentes, né? É, isso é diferente do normal no sentido que eles tiraram o nome de um usuário. É. Tá? Mas, claro, a gente está. A criptografia toda, né, que nos dá segurança por uma série de processos, assinatura digital. TrueCrypt, assinatura, né, cifragem de arquivos em disco, tudo Claro. isso funciona em cima de probabilidade. Sim. Sim, tu Então. poderia dizer, ah, eu também posso ficar gerando chaves privadas e de repente eu consigo gerar uma chave privada de alguém. Sim, isso também é Isso, possível. em tese, pode acontecer, né? Sim, pode acontecer de duas pessoas no mundo gerar o mesmo par de chaves. O que limita, o que nos dá uma limitação aí é a probabilidade, não é. Claro. Não é a impossibilidade, né? Não, matematicamente é possível. Em Sim, termos de sim. existe a possibilidade matemática de? Existe. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? É ínfima. Claro. Então, É, sim, toda a nossa mas ainda segurança é assim. baseada em probabilidades, hein? Sim. Mas ainda assim a gente tem aquela questão da segurança que atinge a própria questão da assinatura digital como um todo, né? Qualquer problema que eu tiver no meu sistema operacional, um ataque direcionado no sistema operacional que roube a chave, Ah, toda bom, essa é. segurança, né? É, aí a pessoa, se ela tem acesso suficiente para roubar a chave, ela potencialmente teria acesso para Roubar os arquivos, roubar né? os arquivos, né? É. Então, ia roubar outras senhas e outras informações. É. No final das contas, a segurança depende muito do cuidado que a pessoa tem no seu desktop, né? No seu Também, né? computador, né? Porque não adianta ter um software que usa criptografia e blá, blá, blá, blá. É o grande problema da criptografia, seja ela qual for, no sentido de chaves simétricas ou assimétricas, né, para assinatura digital ou esse uso que a gente está vendo aqui, é gerenciamento de chaves. E gerenciamento de chaves envolve, inclusive, envolve como é que eu, onde e quando eu armazeno essas chaves, como é que eu faço para acessar essas chaves. Então, não é usar a criptografia não é simplesmente, ah, não, eu pego lá o algoritmo e saio utilizando ele. Eu tenho vários problemas a serem resolvidos para usar de forma correta a criptografia. E isso é que é o grande problema. O Aplicação, BTSync, ele utilizou de uma forma bem, bem interessante, utilizou o recurso do hash, que é uma coisa que a gente já tem há muito tempo, né? E ele faz uma coisa que, para quem não estudou criptografia, ou para quem não entende como é que funciona o algoritmo de hash, é uma coisa meio maluca, né? Ou seja, pego o meu segredo, que faço um cálculo em cima dele e coloco esse cálculo na internet. Meu Deus do céu! Estou vulnerável. Alguém pode fazer alguma coisa com isso e descobrir meu segredo de alguma maneira. De fato, não tem, se o segredo for bem aleatório, né? Por isso que é bom deixar, se você não souber como gerar um segredo adequado, né, é melhor deixar o BTSync gerar o segredo lá automaticamente. É, lembrando também que a gente pode mudar o segredo a qualquer momento, né? Sim, pode pedir para ele gerar um outro segredo. Só que daí tem É. que ir em todas as máquinas que usam, que Sim, sincronizem sim. com aquela mesma pasta, tem que ir em Sim. todas as máquinas ficar colocando o segredo. Então, isso nesse sentido é um pouco chato, né? Mas É um tudo bem. pouco chato. Eu acho, a gente já tá bem, estouramos já há bastante tempo o que a gente tinha previsto. Como considerações finais, acho que já dá pra gente se encaminhar pra Claro. finalização. As tuas considerações finais abrangendo o uso empresarial, qual é a tua opinião nesse sentido? Tu acha que é algo que poderia ser amplamente utilizado no ambiente empresarial? As pessoas podem utilizar isso? As empresas podem começar a utilizar essa tecnologia? Ou elas vão ter que começar a ter cuidado para começar a bloquear isso também dentro das suas próprias redes? Ó, dizer um categórico não usem, né, é um pouco radical. Pode ter alguma situação particular em que isso pode ser útil, pode resolver algum problema e pode ser o seguro o suficiente. Depende da empresa, depende do que ela está fazendo, depende de que informação que é. Tem que ver as alternativas que ela tem, de repente é a melhor alternativa. Né? Pode não ser o ideal, mas é a melhor. Então tem. Em Não dá para relação dizer. ao custo também, Não né? dá para dizer absolutamente não use. Tá? Mas tenha muito cuidado ao utilizar esse tipo de coisa, porque isso aqui. Ou seja, foge da foge do controle da empresa o uso de um software desse. Tá? E aí, Sim. você fala, ah, mas eu bloqueio no Firewall, bloqueio no Proxy e tal. E aí, uma dica bem clara para quem usa Firewall Proxy, tá? A não ser que o seu Proxy e o seu Firewall bloqueie, e isso para fora é mais, para Firewall é mais comum, tá? Para Proxy, isso é bem comum. A não ser que você vá lá e coloque o seguinte. O usuário pode acessar isto, isto, isto e isto. Todo o resto é bloqueado. É uma política proibitiva que a gente chama. Né? Sim. A não ser que você faça assim, você dificilmente vai conseguir controlar o uso desse tipo de tecnologia. Se deixar o usuário instalar isso na máquina dele. Tá? Porque normalmente o proxy ele bloqueia, não pode acessar este, este, este, este e outro site. Todo o resto pode, ou seja, uma política permissiva. E aí, por essa razão, os próprios usuários, mesmo que não é da área de TI, encontra mil maneiras de acessar o Facebook que está bloqueado na empresa. Então, por mais que você bloqueie, bloqueei o Facebook no proxy. Mas o usuário tem mil maneiras, tá, para furar isso. Procure aí só uma dicasinha, procure Private Tunnel. Não vai ter nenhum show notes, mas procurem para dar uma olhada. Tá? Então, esse tipo de software instalado dentro da rede corporativa, ele é bem complicado, tá? Porque o usuário pode facilitar demais para o usuário, para o funcionário, compartilhar arquivos na internet com qualquer pessoa. Sim. O ideal é usar um file server, controlar, limitar a instalação de softwares nos desktops. Não, o usuário não é dono, o funcionário não é dono do desktop. E aí tem aquela questão do BYOD, né, que a gente vai comentar num Veja. outro aí, num outro episódio. Mas se ele levar o note dele, aí você tá ralado, porque ele leva o BYOD é Sync, Bring Your Own Devices, ele chega com o note dele dentro da empresa e tem o BT-Sync instalado, e aí? Então, é claro que ele ainda pode vazar os arquivos, mesmo assim, por um pendrive, por e-mail, se não houver controle por ali e tal, mas permitir o uso do BT-Sync sem um controle muito grande em cima do que está sendo feito com ele. É no mínimo temerário para qualquer empresa. Eu acho que a gente tem que considerar aqui duas coisas, né? Eu vejo que tu está com foco bem na confidencialidade das informações. Mas a gente também pode imaginar uma situação em que uma empresa queira sim transferir grandes níveis de informações, informações essas que são públicas, que não há perigo nenhum que elas vazem. Grandes níveis, não, grandes Grandes volumes. volumes de informações, né? Eu quis falar nível e falei volume, ou ao contrário. Não, tu quis falar o Mas contrário. o. Tu não sabe o que tá falando. Não sei o que eu estou falando. Mas o fato é que justamente isso, eu posso querer transferir informações que são públicas, muitas informações. E nesse sentido, Olha aí, claro. o BT-Sync, ele vai garantir a integridade dessas informações que são públicas. Eu Então, posso a usar isso gente para pode. sincronizar arquivos que são Exatamente. públicos e distribuir isso. Muito interessante. Me ocorreu agora um pensamento, pensando no trabalho de conclusão de uns alunos aí que eu acabei sendo banca. Eles podem ter empresas que têm ficha técnica, né, de equipamentos que fabrica e tudo mais, né? Elas podem ter lá no seu site a ficha técnica e podem colocar no site. Eis o segredo, né? Claro. Aliás, a gente não falou isso, mas o BT-Sync, ele tem segredos que permite você alterar a Alterar, pasta né? que está sendo compartilhada. E tem um segredo especial, né, que é o segredo read-only. Então, uma empresa, que nesse caso que eu tô falando, a empresa poderia ter o BT-Sync rodando num servidor lá onde tem os seus arquivos, né, com as fichas técnicas de todos os seus equipamentos em PDF, por exemplo, e poderia compartilhar na internet, no seu site até. Né, para quem quiser ficar sempre atualizado, o segredo read-only daquela pasta compartilhada. E aí eu sou uma revenda, eu vou lá, que legal, vou lá, instalo o BT-Sync, coloco o segredo lá, read-only que a fábrica me deu, E à medida que ela vai jogando arquivos novos lá, ou vai apagando, ou substituindo coisas, ele vai automaticamente atualizando para mim. Exatamente. Sim, Guilherme, isso é um verdade, isso é um uso empresarial bem interessante. É. E que não envolve nenhum grande risco, porque a É, informação é pública mesmo. e tu tem uma garantia boa, não, eu não odeio usar a palavra garantia, mas tu tem um nível de segurança bom em relação à integridade, levando em consideração, é claro, que não exista nenhum bug no software, a gente tem que esperar uma Claro. versão um pouco mais avançada dele para isso, mas por que não uma empresa possa compartilhar arquivos que não Claro. são confidenciais, E aí né? tem um detalhe, né? Aí o efeito do peer-to-peer, que é a parte legal desse Se esquema amplia, é. do torrent, ele se amplia, porque a empresa coloca num servidor. Aí vamos supor que essa empresa tenha 500 representantes no país aí, né? E desses 500 representantes, 100 começam a baixar primeiro. Depois Claro. os outros 400, e assim vai indo, à medida que vai aumentando o número de pessoas que já têm, de compartilhamentos que já têm o arquivo atualizado, não vai todo mundo baixar direto do site da empresa, Sim. Tu do economiza link da fabricante. empresa, né? Exatamente. Vai todo mundo, vai cada um se copiar uns dos outros e tal, vai ser mais rápido de quem está mais próximo. Claro. Então eu vou pegar um pedaço de cada um, não preciso baixar tudo no mesmo lugar. Isso dá uma economia de link razoável para a empresa, dependendo do Ah, sem volume que dúvida. ela tem, está sendo compartilhado. Realmente, isso é bem interessante. Tu não É. É, faz de isso qualquer. sempre, Guilherme, mas essa é uma boa, cara. Tá sendo maldoso, né? Não, não tô sendo maldoso. Mas bom, encaminhando então para as conclusões, eu acho que a maior. Eu quero relembrar isso, a gente já falou bastante, 1 hora e meia quase. É uma versão pré-alpha. Esperem bastante antes de começar a utilizar. Vamos acompanhar o site, eu É, vou faça um colocar. backup dos arquivos. Isso, vamos ir testando ainda, né? Outra coisa bastante interessante é que por trás do BTSync existe uma empresa, que é o BitTorrent Labs. Então, o BitTorrent Labs, apenas por curiosidade, eles têm uma série de outras ferramentas, outros softwares, além do BTSync. Então, vale a pena dar uma olhada lá no site também, vou colocar no show notes. Do BitTorrent Labs, e eu imagino que no futuro eles possam tentar monetizar essa ferramenta, porque ela é gratuita, né, como eu disse, e não há nada que impeça que a gente possa utilizar ela, digamos assim, para sempre, sem necessidade deles, né? Ao menos dentro da rede local, né? Dentro da rede local ela vai funcionar para sempre. Mas eu imagino que no futuro eles ainda possam achar uma forma de monetizar, não imagino como, e eles também não disseram como isso pode acontecer. É, mas finalizando, é uma ferramenta bem interessante. Sugiro que todos baixem, instalem e comecem a testar aí, porque vale a pena. Tá joia, falamos Ok? demais. Falamos demais então, agradecemos a atenção de todos. Obrigado pela paciência de quem nos ouve. Esperamos vocês na próxima edição do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.